passo e você não olha. Deve estar achando que é dona da bola. Perdi a conta e os recibos dos seus beijos. Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo. Se eu reparo e você não para, deve estar tirando com a minha cara. Quanto mais eu corro, mais fico distante e menos tolerante. Se o seu coração não me notar, não tem problema de estar, pois sem você eu sei viver. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Pra quem rodou tanta estrada, perdeu uma vez não atrapalha nada. Querendo ou não, eu já plantei minha semente e vou colher os frutos que brotarem na minha frente. Quem você quer enganar? Quero viver em paz, distância, mas estar pronto pra amar. Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes. Não somos mais inocentes. Se o seu coração não me notar, não tem problema de estar. Não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Só quero é me divertir. Só quero é.